Nosso tema de hoje é a ilusão de ser bom. O título já nos remete até a alguma interpretação diferente, né? Como uma ilusão de ser bom, se todo mundo diz que a gente precisa ser bom, né? Mas, na verdade, o que se quer dizer é que nós temos uma ilusão sobre nós mesmos, achando que nós somos bons. Por que nós temos essa ilusão, né? Porque dentro da nossa concepção, a forma como a gente acredita que é certa, que aquilo que nós fazemos é correto, pelo menos uma grande parte do que nós fazemos. Porque quando a gente se depara com alguma situação que a gente percebe que não é boa, aí a gente começa a mudar. E nas nossas idas e vindas, nos nossos relacionamentos, a gente sempre acha que o problema é fora, que o problema é do outro. Então, eu estou certo, eu sou bom, e é o outro que não está. O nosso dia a dia, a nossa rotina diária, se a gente perceber, a gente repete muita coisa durante a sequência dos dias. Muita coisa. Dentro dessa repetição, algumas coisas surgem de diferentes e a gente até se abre para fazer alguma coisa diferente. Mas dentro dessa rotina, o nosso cérebro ele é estritamente operacional, ele é exato. Então, quando tu repete alguma coisa, é como se ele não computasse, ele já vai fazendo tudo automático. Por isso que a gente tem a impressão de que os dias estão passando muito rápido, porque a gente vem fazendo as mesmas coisas. Então, a gente acaba não somando. Mas dentro dessa rotina, a gente está dentro dessa rotina porque a gente estabeleceu ela. Nós repetimos porque aquilo nos traz um certo conforto, uma segurança. Enquanto eu estou fazendo aquilo, eu sei que não vai haver a diferença, o sobressalto, algo que vai me incomodar ao ponto de fazer com que eu tenha que fazer alguma coisa diferente. Só que dentro dessa rotina, e que a gente acha que está certa, que a gente faz, e que não é ruim, mas só para a gente poder entender, dentro dessa repetição que a gente faz todos os dias, a gente não percebe ou não abre a possibilidade para que o novo seja experimentado. O novo significa, muitas vezes, deixar de olhar para aquilo que eu estabeleci para ver a necessidade que aquele novo está exigindo, está me pedindo. Entre várias falas de Jesus, tem uma que ele diz, né, que é necessário que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Isso nada tem a ver com um velho de idade e novo de idade. Na verdade, ele pede que a gente, cada um, dentro desse processo milenar espiritual que nós temos, a gente renasça, não apenas nas reencarnações, volte numa outra experiência, mas dentro da própria experiência que a gente consiga se modificar, deixar de ser quem a gente é. É para isso que a gente está, um dos motivos que a gente está aqui, é para ser alterado, para ser modificado, para ser humanizado, sensibilizado. Essa é um dos pedidos que é feito, que a gente se torne um pouco mais humano. Se tornar humano é poder perceber as outras pessoas como iguais a mim, como necessitadas dos mesmos objetos que eu tenho necessidade. Enquanto eu não vejo isso, eu não me sensibilizo, eu não me modifico e eu não consigo executar o bem que eu tenho a oportunidade ou a possibilidade todos os dias. Tem um texto no Evangelho que fala do homem de bem. E uma das primeiras frases dele diz que fazer o bem é aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Não apenas não fazer o mal, mas fazer o bem. Que eu tenho oportunidade e não negligenciar nenhuma delas. Porque muitas vezes a gente nem percebe as coisas. A gente está tão acostumado, às vezes, a só ter um olhar interno, que a gente não percebe a possibilidade. Então a gente acaba achando que é bom, se iludindo com isso, e a gente fica no mesmo lugar. A gente fica esperando que o mundo se modifique. É como se a gente estivesse aqui, o mundo todo aqui embaixo, então vamos esperar que todo mundo chegue no patamar que eu estou. E na verdade não é isso. Nós estamos construindo, nós fazemos parte do universo todo. Tudo aquilo que eu faço repercute de alguma forma. O que eu deixo de fazer também repercute de alguma forma. Eu já fui a algumas palestras, e algumas bem longas, né, de mais de uma hora de duração. E eu me lembro de algumas em que, enquanto eu estava escutando, uma frase dita pela pessoa, na hora eu pensei assim: só por essa informação, por essa pequena frase, valeu a pena eu estar ali. Uma única frase. Porque nesse processo de mudança que a gente está inserido, a gente só muda quando a coisa encaixa. Quando aquela informação que eu recebo, ou aquela visualização mesmo que seja, ela meio que toca em mim, de alguma forma, mental ou emocional. Porque senão, aquilo passa. A gente lê um livro inteiro e às vezes a gente não consegue reter nada daquilo porque a gente não entendeu nada do que ele estava nos dizendo. Então é um processo bem interessante que a gente só absorve quando a gente consegue fazer uma conexão com aquilo. E nessa nossa interação com o mundo todo, é assim que funciona também. Por que a gente às vezes não percebe a oportunidade que a gente tem? Ou a necessidade que alguém tem? Porque a gente não está aberto. A gente não conseguiu ser tocado por aquilo. Então, dentro de todo esse processo, a gente está lutando para poder ter uma percepção maior. Ou como diz também num outro nível, num outro livro, um nível de consciência mais amplo. Tomar consciência cada vez mais ampla do mundo em que eu estou inserido. Tomar consciência sobre mim e sobre o mundo. É um processo trabalhoso, né? Não é fácil. Mas é um exercício. Tudo que a gente faz na vida é um exercício. É um exercício de voltar a fazer, perceber o resultado, aprimorar, até, quem sabe, um dia a gente chegar ao nível de excelência. Espiritualmente falando, é nos tornarmos espíritos puros, livres dessa necessidade material que nós ainda temos, não só de reencarnar, mas dos nossos desejos, que são grande parte deles desejos materiais, desejos do ego, para que a gente consiga talvez ser bom, né? Quem sabe? É uma insistência, é um exercício, de novo, insistindo nisso. E dentro desse exercício, a gente vai aprendendo, não só com as nossas experiências, mas com as experiências dos outros. A gente tem inúmeros exemplos positivos, exemplos negativos, para a gente poder ir observando. Por que que é por aqui, por que que não é pelo outro lado? Uma vez chegaram para Jesus e chamaram ele de bom, né? Chamaram ele de mestre, que ele era bom. E ele disse: por que que me chama de bom? Bom é Deus. Ele não se apregoava ser bom. Em todos os textos ali que a gente lê, em nenhum ele puxa para o lado dele, como quem diz, né? A gente às vezes diz: não, deixa que eu faço, que eu sou o cara, eu sei fazer, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não foi esse exemplo que ele nos deu. O exemplo dele foi na base da atitude, do que ele fazia. E ele dizia para nós que a gente podia fazer também. Bastava ter fé, bastava querer. As nossas potencialidades, elas estão ainda dormentes, estão ainda guardadas dentro de nós. Aquela essência divina que a gente carrega, que é Deus, a gente ainda não consegue manifestar ela. Ou, em poucas oportunidades, a gente consegue fazer com que ela, aquela luz, que ela brilhe. Então a gente tem que, de repente, limpar mais essa casca que está impedindo que ela seja exteriorizada. A gente lembra, né, várias vezes das fotos da aura, que são feitas nas terças-feiras. Vários de vocês vêm nas terças. E é muito interessante porque ali ela mostra, num apanhado, daquele momento, o nosso campo energético. Então, às vezes, a gente é meio cético a várias coisas, e a ciência, ela já vem caminhando há muito tempo e vem reafirmando coisas que o próprio princípio religioso, muitas vezes, já tinha dito. Só não tinha demonstrado como acontecia e a ciência consegue demonstrar. Então, a foto da aura, como é chamado até de uma forma bem popular, ela mostra o nosso campo energético, que a gente não vê, que a gente às vezes desconhece, mas que está demonstrando quem nós somos, pelo menos naquele momento é um apanhado que ela registra. É interessante para a gente poder, é que nem um exame, né? Quando a gente vai fazer um exame no laboratório, que diz o que está acontecendo dentro do nosso organismo. Ali é uma parte do nosso campo energético que fala não só da energia, mas ela chega e nos dá uma explicação bem mais ampla sobre isso. É bem interessante. Então, quando a gente achar que a gente é bom, que a gente reflita o que a gente tem feito para poder achar que a gente é bom, o que a gente realmente tem demonstrado nesse sentido, para avalizar essa pretensão nossa.